É como se fosse uma história e toda a sua trama envolvida, uma sequência interminável de fatos. O dia a dia a gente aprende muito, tem sempre uma lição. A vida ensina, o tempo voa, tudo muda. É uma mera questão de entender, só é melhor que lamentar. A vida é simples e tudo é só história pra contar, pois tudo passa. A fase boa, a fase da desgraça, e nem que for na raça, a saída a gente acha. Por outro lado, tudo pode ser jogado fora. Muitos têm pra te julgar, muita calma nessa hora é quando bate de frente com toda a situação. Questão de enxergar o vacilo e pedir perdão. Pense na melhor ação, no melhor lugar. Pense na melodia que te faça viajar, almeje prosperar. Explore sua aptidão, a vida é simples, dever, talento, obrigação. Eu tenho dom desde o fim da década de 70, desde o primeiro dia, regada, mas por essência. Desde o primeiro ato, desde o primeiro erro, desde a primeira vez que eu enfrentei meu próprio medo. Às vezes tudo muda assim, do nada subitamente, a gente perde quem a gente muito gosta de repente. Aí é muito sofrimento, saudade, muita dor. Aí é quando se percebe que não deu o seu real valor. É sempre assim, é desse jeito que acontece. Se pudesse até voltava no tempo, esquece. Melhor lembrar de coisas boas, boas lembranças. Faz bem pra alma de quem hoje descansa. A vida é simples quando se entende o porquê, e quando sabe-se exatamente o que tem que fazer. Exige atenção, doutrina, maturidade, evolução. Vem lá de dentro, é necessário ter vontade, é só seguir em frente. Foi só mais uma experiência desse teste a qual é submetida a nossa existência. Clareza e transparência, muita força na missão. São muitas possibilidades, faça uma boa opção. Escolha bem, pense bem, seja feliz, pois somos muito vulneráveis. Está tudo sempre por um triz, minuto a minuto. Viva com intensidade, porque sempre o dia acaba e não fazemos nem a metade. Eu sinto a música agir como fonte de energia, batida, escrita, levada, magia. A capacidade de fazer você pensar. Eu posso te fazer sorrir, eu posso te fazer chorar. Eu sei qual a função que exerce o microfone. Eu posso mudar o hábito, a rotina de quem me ouve. É o que me faz sorrir, seguir, relaxar. É isso que me faz feliz. Foi bom me encontrar em meio à arte acinzentada do lugar onde nasci. Muita influência vem de casa, de coisas que já vi. A batalha da Dona Sandra, dedicada da Teresa, seu Geraldo, meu velho mestre, que Deus o tenha. Ulisses, Pércio, exemplo de responsa, sempre na correria, sempre segurando a bronca. Eu sinto muito a sua falta do fundo do coração. Nem tive tempo de agradecer, pedir perdão. Só espero que esteja bem, que escute esse som. Espero que você ouça isso, pra mim já tá bom. Eu lembro quando escuto o soul, Four Tops, Al Green. Foi você que apresentou a turma da Motal pra mim, eu não me esqueço. Faz parte do que sou, do que conheço. Hoje sei da importância, isso pra mim não tem preço. A vida é simples, a gente que complica demais. Tudo acontece porque tem razão de ser e nada mais. Valorize enquanto tem sua meta, o dia seguinte. Sinta a energia, seja seu próprio ouvinte. A base de simplicidade, não complique o que tá fácil de entender. Vai ser muito melhor, você vai ver. Aí então vai perceber quanto tempo já perdeu. Mas ainda há muito tempo, o inimigo não venceu. Aconteceu na hora certa, antes tarde do que nunca. Mas agora tem resposta a todo tipo de pergunta. Isso se chama crescimento, processo natural. Essa é a ordem vital. Enquanto ser racional, mentalize, flagre a ideia dessa rima feita com sinceridade. Por quem sofre nessa vida, um momento reflexivo. Caneta, uma instrumental, inspiração. Arrepiou minha pele, esqueço todo o mal. Valeu, Moreira. A ideia ficou no repeat, demorou, mas saiu.